Este é o seu Canal 2 da Antena 1. Yeah. voltar um dia. Eu sou como as andorinhas. Meu ai de voltar um dia. Eu sou como as andorinhas. Foram tantos anos que contigo eu parti, que não vou viver.

tudo que eu te dou.